No início da manhã desta quarta-feira, por volta das 8h30, policiais militares do grupamento Choque, quando em ação de policiamento em ocorrência da Operação Quaresma, dando cumprimento a vários mandados de busca e apreensão, estiveram na rua Vicente de Carvalho, no Jardim Jupira, onde fizeram a detenção de uma pessoa com um pouco mais de R$45 mil em dinheiro e um rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia. Luiz Clares Teixeira, 33 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Segundo informações do mesmo, o dinheiro era proveniente da venda de um automóvel, mas a polícia não acredita e tem informações de que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas. Agora cabe ao acusado provar a origem do dinheiro. Ele permanece detido na 6ª SDP aguardando providências do setor judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.